Eu achei que você era otimista. Mas você estava enganado, entende? Eu sou realista. Isso pra mim é sinônimo de covarde. Pode me chamar do que quiser. Só te peço que respeite meu tempo, pois ele não é igual ao seu. Eu represento uma linhagem que há muito tempo já morreu. Represento a vanguarda, é o mesmo instante, me sinto atrasado. Enxergo o fato e me submeto aos efeitos do outro lado. Antraz o eterno combatente das fileiras que ainda resistem. Fazem questão de se colocar na posição daqueles que insistem em tentar contrariar aquilo que foi estabelecido como verdade absoluta que todos estão submetidos. Até quando meu sangue estiver circulando aqui dentro, serei aquele que vai cantar e alertar os indefesos que já nasceram nesse círculo onde informação é deformada, como o rosto daqueles homens que sobreviveram a essa jornada. A profissão que eles aprenderam infelizmente está em desuso, o ofício de quem combate a ilusão, pois ainda não estamos reclusos. Não habitamos a cela fria, ainda estamos na ativa, adicionando senso crítico na mente daquele que ouve as minhas rimas. Os tempos mudaram, eu sei, mas algo me diz pra permanecer, tentando mudar a mente daqueles que estão a padecer, que só chegaram na metade da estrada e não conseguem continuar, que precisam de motivação, eles não podem se conformar. Ouvi dizer um dia que as oficinas estão vazias, servindo de experimento nas mãos dos homens de energias negativas. Eu me arrependo mais e nem quero voltar ao estado normal, em que tudo fazia sentido, eu estava no estado vegetal. Não posso perder a minha vida e ser mais um escravo do lado oculto, onde homens fazem fortuna em cima de homens que vão pro túmulo. As famílias choram, mas as lágrimas não têm efeito, a não ser pra aquele que sente a dor por ter encontrado o defeito. E mesmo assim vai ser preciso a coragem pra contestar, e quem sabe morrer pela causa sem ter ninguém pra te vingar. Correr o risco de não ser entendido pelos zumbis que seguem ordens, se eles acreditam naquelas histórias que são contadas por aqueles que consomem. Você está sinalizando errado, é disso que as pessoas se aproveitam. Você entende? Se você liga para alguma coisa, lute por ela. Se bater numa parede, atravesse ela. Tem uma coisa que você precisa saber sobre fracasso. Não pode nunca deixar ele te derrotar.